Graça e paz, irmãos. Então, como o pastor falou, nós tivemos mais uma viagem para a Amazônia, foi a nossa sétima viagem. Glória a Deus, né? Foi uma viagem muito diferente desta vez, diferente das outras seis, porque todas as vezes que nós fomos para a comunidade de Jacarezinho, onde que já existe uma base evangélica de missionários, e também lá nós temos uma casa. Então, a gente fica numa casa pequenininha, que alguns irmãos já viram a foto, né, da nossa casinha. Mas, dessa vez, nós fomos com um grupo da Igreja Batista da Lagoinha e outros irmãos de outras igrejas num projeto missionário. Não sei se os irmãos sabem, mas existem projetos missionários para vários lugares do Brasil e até do mundo, lugares fora também, no Haiti, na África. E, então, nós ficamos sabendo desse projeto para a Amazônia, e como a Amazônia está no nosso coração, nós estávamos lá. Procuramos nos informar e saber de tudo como que era. Então, esse projeto foi estabelecido pela Igreja da Lagoinha, juntamente, em parceria com a missão Asas de Socorro. Alguém que já ouviu falar na missão Asas de Socorro? Poucos, né? Então, vocês vão ouvir um pouquinho hoje à noite. E a missão Amazon Outreach. Essas duas missões entraram em parceria com a Igreja da Lagoinha para esse projeto durante esses dias que nós temos essa viagem. E foi um grupo assim, de umas 20, quase 30 pessoas. E nessa viagem vai pessoas assim, de várias profissões. São pessoas que dão suas férias. É uma viagem de curta duração. Mas é uma viagem assim, muito interessante. São pessoas que dão suas férias, seu tempo, seu dinheiro, seus recursos, para fazer essa viagem e experimentar do campo missionário, de viver aquilo que Deus tem para nós lá fora, do ide de Jesus. Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre, eu anotei aqui, sobre a missão Outreach, para que os irmãos saibam um pouco da sua história. A Missão Amazon Outreach é uma organização missionária interdenominacional, sem fins lucrativos, que apoia a igreja e outros ministérios localizados no estado do Amazonas. Organizada para ajudar as igrejas e levar a mensagem do Evangelho ao longo dos rios do Amazonas e extensão, em parceria com igrejas que tenham visão voltada para os povos ribeirinhos que vivem ao longo dos rios, onde não existe a presença do Evangelho. Trabalhamos com cristãos voluntários, compromissados com a grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, para participar de viagens missionárias de curta duração, para exercerem seus dons e talentos através de vários ministérios. Estes incluem assistência médica, odontológica, optometria, evangelismo, perfuração de poços artesianos, escola bíblica de férias, atividades e ministério de homens e mulheres. Cremos que, ao atender às necessidades físicas dos ribeirinhos, estabelecemos relações com os moradores, abrindo a porta para compartilhar o grande amor de Cristo com eles. Estabelecemos relações com os moradores. E essa organização ela foi estabelecida em 1999. A história deles começou com um grupo de indivíduos que desenvolveu um amor especial pela região amazônica. Eu creio, lá não falou no site, mas eu creio que foi um grupo de americanos. É, tanto é que o nome é americano, né? A Outreach é uma palavra em inglês que significa ação de alcançar. Então, esse grupo desenvolveu um amor especial pela região amazônica. Amor este resultante da participação deles em uma viagem de curta duração. Uma viagem de curta duração resultou nessa organização, essa missão hoje tão abençoada, tão usada por Deus para que outros possam participar e alcançar o povo ribeirinho, as tribos indígenas, e uma grande bênção. A outra missão também, essa missão Outreach tem 15 anos. Já a missão Asas de Socorro tem 59 anos. Que eles estão lá no Amazonas e na região norte, né? Não só no Amazonas, mas em toda a região norte. Eles começaram, acho que em 1954, com dois pilotos que vieram dos Estados Unidos, dois pilotos mecânicos sem avião. Vocês veem o nome, Asas de Socorro, né? Se fala de asas é porque voa, né? Então, em 1956, eles adquiriram um avião acidentado por $500. E eles restauraram este avião. Para encurtar, hoje eles têm 8 aeronaves, tem uma aeronave anfíbio que pousa na água, e mais dois parceiros operados por eles, mais duas aves, né, de parceiros operadas por eles. Um barco e duas unidades móveis de saúde, e um caravan anfíbio, uma escola de aviação, uma oficina de manutenção de aviões e uma escola de treinamento de líderes. Glória a Deus, né? O que Deus tem feito nesses 54 anos? A base deles, a sede, é na cidade de Anápolis, em Goiás. Mas eles têm mais 4 bases de apoio na cidade de Manaus, Santarém, no Pará, Boa Vista, em Roraima, e Porto Velho, em Rondônia. Isso é uma bela história. Se vocês querem saber mais a respeito dessa missão, é só entrar no Google e colocar lá Asas de Socorro. Vocês vão saber tudo. Ou então, pô também, Amazon Outreach. E você vai saber tudo sobre essas missões, o que eles fazem, como fazer contato com eles, como participar das viagens. Tem sido uma bênção para a nossa nação, né? E uma bênção para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, os indígenas, os ribeirinhos. E nós ficamos nessa viagem. Nós fomos para essa viagem, íamos ficar 2 semanas. Mas acabou que nós só ficamos 1 semana, né? Porque, como os irmãos souberam, o Milton adoeceu. Mas, irmãos, isso faz parte. Ele teve uma diarreia, teve febre alta, teve que ir para o hospital. Quando nós chegamos em Manaus, nós pegamos o barco da Missão Amazon e gastamos 20 horas para chegar na primeira comunidade. E nessa comunidade nós ficamos 3 dias. Tivemos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Eles foram atendidos lá por médicos, dentistas. As irmãs foram ajudadas pelas costureiras. Tinha fisioterapeuta, enfermeiros. Então, houve assistência de várias formas. Tivemos trabalho com as crianças, evangelismo, né, com as crianças, teatro. E Deus operou assim, grandemente nessa comunidade. Eu e o Mil tivemos a oportunidade de trabalhar na casa de farinha, porque, irmãos, nesses lugares que nós vamos, muitas vezes nós temos que trabalhar com eles, porque eles têm suas ocupações. E você não consegue reunir e falar, vem cá, vamos fazer um grupo aqui, vamos falar sobre a palavra de Deus. A gente tem que caminhar junto com eles. Então, nós fomos para a casa de farinha e fomos descascar mandioca. Vocês vão ver nas fotos, né? Tivemos a oportunidade, então, naquele lugar, de ministrar a palavra de Deus. De uma outra vez, eu não almocei no barco junto com a turma e fui almoçar na casa de um ribeirinho. Fui comer uma caldeirada com farinha. Porque, irmãos, são oportunidades de a gente olhar no olho, de a gente ouvir a pessoa, olhar no rosto e mostrar o amor de Deus. E nesse dia que eu almocei com essa família, no final a mulher abriu o coração para mim, falou das necessidades dela, do filho que é viciado, chorou. E então eu tive a oportunidade de ministrar para ela de Jesus, a palavra de Deus e o grande amor de Deus. E de orar com ela, e de encorajá-la, e de levá-la a Jesus. Então foi uma grande bênção. E foi um tempo muito precioso também, porque nós pudemos estar com aquele grupo de pessoas, né, que viajaram junto com a gente. Tinha pessoas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, uma médica do Espírito Santo, com o esposo e 2 crianças, uma de 9 e uma de 6 anos, no barco. Criança caiu do barco, né? Então, nós tivemos a oportunidade, e é tão tremendo também estar no meio do povo de Deus, né? Conhecendo mais, ouvindo os testemunhos. E mesmo quando eu e o Milton... E tinha até uma médica do Uruguai. Veio uma médica do Uruguai, tinha uma dentista de Conselheiro Lafayette. E quando eu e o Milton fomos retirados, nós tivemos que ir para Manaus numa voadeira, 2 horas e meia de viagem, com o Milton com diarreia, febre. E depois nós viajamos 2 horas de ônibus para chegar no hospital. Nós saímos 2:30 da tarde, chegamos no hospital 8 da noite. Mas, graças a Deus, ele foi atendido, tomou soro. E nós fomos 3 vezes ao hospital, fez os exames que foram precisos, né? E aquela semana que nós ficamos ali de molho, o pessoal continuou a viagem. Nós fomos só em 3 comunidades. Aquela semana que nós ficamos de molho, nós ficamos numa casa, que é a casa de hospedagem da Missão Asa de Socorro. É uma casa que hospeda missionários que passam por lá, que estão vindo de um lugar e indo para outro. Às vezes, eles estão vindo da base missionária e viajando para ver a sua família. Então, foi tremendo, porque nós conhecemos vários missionários. Nós ouvimos vários testemunhos. Foi uma oportunidade de Deus para nós. Pessoas que trabalham com tribos indígenas, um casal de americano que trabalha lá em Roraima, com a tribo indígena do Waiwai. Então, foi muito interessante também participar nessa parte. Eu creio que em tudo Deus tem seus caminhos, em tudo Deus tem seus propósitos. Nós só temos que confiar no Senhor. Alguns podem dizer assim, mas é muito perigoso. Você sair daqui, você pode ter uma malária, você pode ter uma outra, contrair uma outra doença, você vai ter que enfrentar um calor, as picadas de insetos. Sim, irmãos, é sacrifício mesmo. É muito sacrifício. Nós temos que sair do nosso conforto. Mas imagine, irmãos, se Jesus tivesse pensado, eu vou sair da minha glória, eu vou deixar toda essa riqueza, todo esse poder, todo esse domínio, esses anjos que me adoram dia e noite, e eu vou deixar para ser homem, tomar um corpo de humilhação, ir lá naquela terra de pecadores, onde eles vão me matar, onde eu vou correr tanto perigo, onde eu vou sentir tanta dor. Imagina se Jesus tivesse pensado isso, onde nós estaríamos? Não é verdade? Então, irmãos, é muito importante que a gente dê a nossa vida, que a gente procure a vontade de Deus, procure saber o que, que Deus tem para nós, onde Ele quer nos enviar. Tudo o que precisa para participar de um empreendimento desse é um coração aberto para servir e amar. É tudo o que Deus requer. Não é que eu seja isso, que seja aquilo. Por isso, eu quero também ler um texto aqui da palavra de Deus que tem me falado muito. Em 2 Coríntios 4, de 3 a 7. Fala assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse tesouro, irmãos, está em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. Mas Jesus é o tesouro e nós precisamos de levar esse tesouro nesses vasos de barro. Amém? Glória a Deus. E nós estamos de viagem marcada, já a passagem comprada para a Amazônia, para o dia 9 de abril e voltar dia 16 de maio, 40 dias. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu costumo falar o seguinte, que a vida cristã ela é dinâmica. Né? Quando nós estamos na vontade de Deus, de maneira nenhuma a vida cristã é monótona. Você tem surpresas todo dia. Né? Então, nessa viagem, para mim, foi muita surpresa. Né? A gente, muitas vezes, não sabe o que está logo ali. Né? Nós sabemos só agora. Mas daqui a pouco, daqui a 5 minutos, você não sabe o que está para acontecer. E eu tive muita oportunidade de estar com essa primeira comunidade, que a gente gastou 20 horas para estar lá. O líder da igreja lá não sabe ler. Então, eu tive assim, uma oportunidade de iniciar com ele, memorizar versículos, porque para ele abrir um culto, ele tem dificuldade. Né? Às vezes, a maioria não sabe ler. Quando lê, lê muito soletrando, então eles não conseguem entender o que estão lendo. Então, foi uma oportunidade muito boa que eu tive de estar lá com eles. Irmãos, é maravilhoso, porque quando você chega numa comunidade dessa, parece um dia de festa. Todo mundo reúne, vem de uma casinha dali, de uma casinha de lá, de acolá, troca de roupa, toma banho e vem. Às vezes você vê 4, 5 casinhas, mas aí daí a pouco você vê 50, 60, 70 pessoas, menino, é aquele monte. Um dia eu cheguei na casa lá em Sumaúma, tinha 2 casas. E tinha uma casinha bem pequenininha, e foi saindo gente lá de dentro, foi saindo. Daqui a pouco eu contei uns 12, 15 meninos, e aquela turma. Então, é maravilhoso. Então, você está no para nós foi uma surpresa também no negócio do barco, né? Que a gente esperava um barquinho bem fraquinho. Nós fomos prontos para a guerra, né? Chega lá, nós estávamos de... parecia um cruzeiro, né? Deus nos surpreendeu assim, tremendamente dessa vez, sabe? Estilo... os banheiros do barco, você precisava de ver. Na minha casa não é assim. Entendeu? Umas coisas assim, cozinheiro, lavanderia, tempo e a hora para nós, máquina de secar roupa, e o negócio foi uma benção. Então, gente, nós precisamos ter uma consciência disso. E a gente ir. Nessa viagem mesmo, foi um rapaz, né, como é que chama? Não aquele dentista? Erlei. Às vezes você vai naquela expectativa para ver o que, que tem, como que é, mas despertou no coração desse rapaz, desse jovem, um desejo de estar lá. Fez reuniões com os líderes do ASA, do Amazon, e vendo qual que é a possibilidade, como que poderia estar lá definitivamente, lá, montar um consultório lá em Manaus, para ele poder estar atendendo os ribeirinhos, toda vez que tiver, para ficar mais perto. Como dentista. Então, são muitas oportunidades que a gente tem de estar lá junto com eles, de conhecê-los, de, como ele mesmo falou, de estar lá na casa de farinha, conversar com eles e estar junto, vai para o barco, vai para o mato, tirar uma madeira, carregar madeira, construir a casa de costura. Eu mesmo passando mal, assim, que o verme que eu peguei dessa vez foi, parecia um... tudo que eu comia transformava em gases, minha barriga ficava... como diz Isaac, quase espocando, sabe? Ficava assim e eu custava andar. Mesmo assim, o pessoal falou, ah, vai lá, pelo menos você dá uma orientação para eles lá como fazer. Aí eu cheguei, peguei as tábuas lá e tinha uma parede meia para fechar e fui fazendo os recortes, o pessoal pregando. Rapidinho nós fizemos o negócio. Ficou pronto e eles ficaram muito alegres. Então é isso. Nossa vida cristã, quando nós decidimos viver a palavra de Deus, que nós precisamos viver cada dia mais e mais, né? Nós temos que ser como a luz da aurora, né? Sempre, sempre, sempre brilhando até ser dia perfeito. Então, é uma vida dinâmica, uma vida que não é monótona. Quando nós dispomos a servir o Senhor. É tanta surpresa. Ou esses meninos mesmo que estavam no barco com a gente, a menina caiu da ponte, caiu lá embaixo, uns 3 metros de altura, sorte que caiu dentro d'água. O menino cortou o pé de facão, foi cortar uma madeira, pegou, cortou o pé. E é uma bênção, a gente está lá. Acontece coisas. Aí vai mostrar as fotos, aí vocês vão entender muita coisa aí. Só mais uma coisa, irmãos. Nós fomos servir e fomos servidos. Fomos amar e fomos amados. Fomos dar e recebemos. Fomos abençoar e fomos abençoados. Amém. Irmãos, se eles foram e voltaram impactados, e já é a 7ª vez que voltam lá, agora vão voltar a 8ª, tem alguma coisa de Deus que a gente desconhece numa viagem como essa. Está aqui o Josué e a Claudinha? Venham aqui, por favor. Josué e a Claudinha são missionários do Timor, que nós caminhamos juntos já há muito tempo, e eles estão morando aqui no Brasil, e vão retornar para o Brasil, para a Ásia, né? Não para o Timor, mas vão retornar para a Ásia, e nós queremos caminhar com eles nesse projeto à frente. E eu queria pedir ao Josué que orasse por nós. Pelo Milton Eleneus, a gente já sabe que Deus está levando, trazendo, cuidando, abençoando. Nós vamos continuar orando por eles, mas nós precisamos é agir, né, e cooperar, e quem sabe ir juntos. E nós pedimos ao Josué que ore por nós. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos dê experiências assim. Ninguém precisa ir mudar para lá e largar tudo na vida. Talvez Deus tenha esse chamado. Mas uma coisa nós podemos, ter algumas experiências de servir, de aprender, de receber, de dar, e quem sabe, de ser realmente colocado por Deus num lugar ministerial, onde nós vamos abençoar gente que não tem um décimo do que a gente tem. Né? Amém. Senhor, como os nossos corações ficam, Senhor, cheios de paixão por ver, Senhor, a Tua obra avançando nessas frentes, ó Pai, na nossa nação, Pai. Obrigado, Senhor, pelo exemplo desse casal que tem ido, ó Pai, levando a semente do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa semente vão frutificar e dar muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Que cada criança, que cada casal, que cada mulher, que cada família a qual eles estiveram ali, meu Deus, possa, meu Deus, o Teu amor permanecer ali fluindo, meu Deus, gerando vida, meu, brilhando a Tua luz, ó Pai. Que todo o esforço deles, meu Deus, toda a dedicação deles, possa, meu Deus, ser recompensados pelo Senhor e ser realmente, Senhor, as primeiras primícias de muito mais que estará essa igreja se envolvendo no curto prazo, no longo prazo, desses, meu Deus, que estão aqui também, Senhor, pronto, disponíveis, Senhor, para levar esse Teu Evangelho. Senhor, testifica no coração de cada um. Senhor, sincroniza, meu Deus, as agendas, meu Deus, como um alvo, como igreja, para, meu Deus, no apoio a esse ministério dos seus irmãos, ó Pai, possamos ir juntos e sermos, meu Deus, impactantes ali, Senhor. Multiplica, Senhor, levanta outros, ó Pai, para essa região dos indígenas, dos ribeirinhos, Senhor, e tantos outros, ó Pai, que necessitam na nossa nação, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que, Senhor, o Teu reino seja expandido e a Tua igreja fortalecida, Senhor, nessa região, Pai. Que da próxima vez, Senhor, muitos mais possam estar também acompanhando, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.